Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Hora certa para iniciarmos mais uma sessão de audio-hipnose do Em Transe, um programa com realização e apresentação partilhada. Na primeira meia hora contam com Ricardo Mariano, na segunda vem o Ricardo Carvalho. Por aqui a palavra não tem destaque, todos os outros sons são quase sempre o sublinhado forte das nossas emissões. Arranque da sessão de hoje com mais uma colaboração entre Christopher Willits e Ryuichi Sakamoto. Tinham participado no LP Ocean Fire em 2007, regressam agora com Ancient Futures. As eletrónicas de Christopher Willits com o piano elegante e sempre preciso de Sakamoto. Arrancamos com Don't Want to Understand. Boa noite, bem-vindos. Depois de Christopher Willett e Ryuichi Sakamoto abrirem a sessão de hoje, continuamos com Gallery 6, alter ego para o japonês de Hiroshima Hidekazu Imachige, ele que começou como baterista de bandas de rock, depois virou-se para a música ambiental. Lembramos Otonoa e depois, ainda no Japão, o quarteto mais experimental Minamo. Disco Documental, por lá Draw the Line, e vamos continuar com este tema. Thank you. Thank you. notas finais desta primeira metade do En Transe, depois de Minamo com Draw the Line, guitarras e muita criatividade serem oferecidas por este quarteto japonês, não se esqueçam, Minamo. Acabamos com uma espécie de convidado residente aqui do En Transe. É um espanhol com residência no Texas, Estados Unidos da América, Rafael Anton Irisarri. Lembrámos o disco que talvez lhe deu mais exposição. Estávamos em 2007, chama-se Daydreaming e abre com Waking Expectations. Já a seguir vem aí o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho.

A segunda parte desta emissão de Em Trance, a começar com o projeto de Liven Martins de Antuérpia, projeto Dolphins into the Future. Ouvimos aqui de Canto Arquipélago, um álbum conceptual inspirado no arquipélago dos Açores, o tema Levante. Seguimos agora com a reunião entre o projeto de Sheffield de Black Dog e o coletivo de tecnoambiental Psychic Warriors of Gaia. Reúnem-se então à volta da Dadavistic Orchestra. Ficamos então com Objet gewonden Vorwerpen. Esta segunda parte da emissão de hoje de Em Trance, a contar com o projeto de Livan Martins, primeiro numa ótica mais naturalista, digamos assim, Dolphins Into the Future, álbum conceptual inspirado no arquipélago dos Açores, de nome Canto Arquipélago, ainda a Dadaistic Orchestra, e agora, até ao fim do programa de hoje, ficamos com o projeto do sueco Dag Rosenqvist, os Jasper TX. Os alinhamentos e os podcasts das emissões que passam aqui na Radar estão disponíveis em radiotrance.blogspot.com. Voltamos na próxima terça-feira a partir da 1 da manhã aqui na Radar para mais uma emissão de Em Trance. Boa noite e até para a semana.